sintoniza 87 FM Mirandiba. Mirandiba está em todas as plataformas digitais. Ouça a nossa programação pelo aplicativo Rádio Nova 87.9 FM. Estamos também no Rádios Net, o maior site de rádios do planeta. Quando ligar o rádio, sintonize na sua preferida. Nova FM de Mirandiba. Você gosta de pagar aluguel? Não. Então, venha comprar seu terreno com segurança e facilidade. Escriturado em cartório e a 500 metros do centro da cidade. Ótima localização. Oportunidade imperdível. Garante o seu lote e concretize o sonho da casa própria. Terrenos medindo 10 por 25, na margem direita da Estrada do Chacal, próximos à casa de Elcio Guabiraba e ao lado do loteamento de Lourinaldo Pires de Carvalho. Oferecemos condições especiais para pagamentos à vista ou boa entrada, mais parcelas fixas que cabem no seu bolso. Aguardamos sua visita. Maiores informações com Auxiliadora Cantarelli, na Farmácia Cantarelli. E Toinho de Graça, através do telefone 87 99920 3759. Você precisa de soluções em serralharia com qualidade e confiança? Conheça a Serralharia Coab, onde cada projeto é uma obra-prima em metal. Nossos serralheiros, Renato Santana e Joel Bezerra, são habilidosos e combinam técnicas tradicionais com inovação, criando peças únicas e duráveis para atender às suas necessidades. Desde portões elegantes, grades, corrimão, consertos e muito mais. Na Serralharia Coab, personalizamos cada detalhe para se adequar perfeitamente ao seu espaço e estilo, seja na sua casa, empresa ou projeto especial. Confie na Serralharia Coab para transformar suas ideias em realidade. Entre em contato hoje mesmo e descubra o que podemos fazer por você. Telefones 87 99903 6277 ou 87 99935 3168. Estamos localizados à rua Vila Coab, próxima à antiga padaria de Boré. Aceitamos cartões. Serralharia Coab, preço, prazo e qualidade. Da farmácia é Cantarelli, a qualidade é sem igual. Medicamentos e remédios pra você se cuidar. No balcão, sorriso e bom atendimento encontrar. Preço baixo e economia, venha conferir e aproveitar. Nossa farmácia é o lugar certo para se cuidar. Temos tudo o que você precisa, dos genéricos ao de marca. Na farmácia Cantarelli, sua saúde está em nossa guarda. Farmácia Cantarelli, sua saúde está em nossa guarda. Farmácia Cantarelli, sua saúde em primeiro lugar. Aproveite sem hesitar. Na farmácia Cantarelli, você sempre vai se encantar. Farmácia Cantarelli, Rua João Barbosa, no centro de Mirandiba. Organização Dona Auxiliadora e Família. Mercado do Povo Mirandiba e Carnaubeira da Penha informa a hora certa. 15:34. De Mirandiba, Pernambuco, para o mundo. 87 FM. Ei, Flag Moral! Bora, Gesso Vaqueiro! Cachaça e mulherada, eu sempre tô no meio, topo qualquer parada. Hoje é dia de festa, dia de curtição, forró e rapariga, piseiro com paredão. Ai, ai, ai, novinha, senta pro pai, senta, rebola, que tá bom demais. Morada na melhor. 87,9 Mirandiba, Pernambuco. Olha onde a gente chegou. Em meio a tantas dificuldades, a gente nunca se deixou. Foi dura a nossa realidade, mas a gente enfrentou. Imagina a cara de quem duvidou. Foram tantas pedras jogadas, nem você nem eu tropeçou. Sentimento à prova de bala, segue invicto nosso amor. FM tá no seu ritmo. Chega sucesso. Você vai machucar o coração, viu? Você é mais uma da Cida Corrion. Alô, DP do Paredão. Parceiro do Tute Eventos e Custódia. Escuta essa canção, meu Rogerão. Pois não adianta querer amar sem ser amado. Receber desprezo de alguém. Quando a gente sente que está sendo enganado, fica sem saber o que fazer. No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber. Um pensamento sempre em você. Tentando descobrir qual o motivo ou a razão. Eu fui alvo da sua traição. Não adianta querer amar sem ser amado. Receber desprezo de alguém. Quando a gente sente que está sendo enganado, fica sem saber o que fazer. Mas já decidi, eu tomei uma decisão. Vou curar essa dor no coração. E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem, eu morro mais, você sofre também. Joga na pegada do vaque. É diferente dos igual. Alô, parceiro, atrás de tal outro. Como é diferente, viu? Fala, Toninho CD. Amigo Danilo CD, também tá mais eu. Pois não adianta querer amar sem ser amado, receber desprezo de alguém. Quando a gente sente que está sendo enganado, fica sem saber o que fazer. No finalzinho da tarde eu levo o gato pra beber, um pensamento sempre em você. Tentando descobrir qual o azar do arinho, eu fui alvo da sua traição. Pois não adianta querer amar sem ser amado, receber desprezo de alguém. fica sem saber o que fazer. Mas já decidi, eu tomei uma decisão, vou curar essa dor no coração. E se não me querem pelo mal nem pelo bem, eu morro, mas você sofre também. Pois não adianta querer amar, você vê desprezo quando a gente está sendo enganado, fica sem saber o que fazer. Pois não adianta querer amar e ser amado, receber desprezo de alguém, quando a gente está sendo enganado, fica sem saber o que fazer. Olha a loja aqui para lá do Clique do Vale, Minuto da Música também tá com a gente, viu? Meu parceiro WA Divulgações. Alô, Caio Divulgações, meu irmão. Mercado do Povo Mirandiba e Carnalveira da Penha informa a hora certa. 15:44. 87,9. Vale a pena ouvir. Já foi de azer nos meus contatos, já revirou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou do meu olho. Eu cismei com um contato diferente, diz: fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder, pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver tem mesmo nada a ver, manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Te provar que você vale ou vai me perder. Aí não tenho o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Vou falar o quê? Vou falar o quê? Mas um detalhe não escapou do meu olho. Eu cismei com um contato diferente, diz: fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder, pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver tem mesmo nada a ver, manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você tá a uma mensagem de provar que você vale ou vai me perder. Aí não tenho o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Vou falar o quê? Vou falar o quê? A sua rádio Rony Lima Produções. Sou mais um que lutou e venceu na vida, mais um moleque sonhador, um pai de família. Fiz da dificuldade minha inspiração, sempre com Deus na frente, Ele no coração. E por várias vezes eu chorei, o inimigo até tentou, mas eu não fraquejei. Mantive minha fé, sempre da esperança, como diz o velho ditado, quem corre alcança. Quantos dias passei embaixo do sol, esperando o príncipe da melanzol. Mas eu não parei, minha hora esperei, e no belo dia pro céu. Quantos dias passei embaixo do sol, esperando o príncipe da melanzol. Mas eu não parei, minha hora esperei, e no belo dia pro céu acordei. lutou e venceu na vida. Mas um moleque sonhador, um pai de família. Fiz da dificuldade minha inspiração, sempre com Deus na frente, ele no coração. Fiz várias vezes eu chorei, o inimigo até tentou, mas eu não fraquejei. Mantive minha fé, sempre da esperança, como diz o velho ditado, quem corre alcança. Quantos dias passei embaixo do sol, esperando o príncipe lá meu anzol. Mas eu não parei, minha hora esperei, e num belo dia pro céu. Quantos dias passei embaixo do sol, esperando o príncipe lá meu anzol. Mas eu não parei, minha hora esperei, e num belo dia pro céu. Quantos dias passei embaixo do sol, esperando o príncipe lá meu anzol. Mas eu não parei, minha hora esperei, e num belo dia pro céu. Quantos dias passei embaixo do sol, esperando o príncipe lá meu anzol. Mas eu não parei, minha hora esperei, e num belo dia pro céu apontei. Toda a região sintoniza na 87,9. Muito mais músicas, alegria e entretenimento. Mirandiba, a sua FM. 87,9. Eita, menino, olha que chegou aí, meu patrão. Olha e balancei. Eita, coisa boa, neguinha. Venha, chama a mulherada pra dançar. Tenta tocar no paredão, ou então no cabaré, ou no meio da bagaceira. Eu vou beijar muita mulher. Lembra tocar no paredão, ou então no cabaré, ou no meio da bagaceira. Eu vou beijar muita mulher, vai! Ui! Olha, agora eu vou encatar a primeira, viu, neguinha? Vai balançar a bola. E vem de ré, ré, ré, ré. E vem de ré, ré, ré, ré. E vem de ré, ré, ré, ré. E vem de ré, ré, e vem de ré. Eu vou beijar muita mulher. É pra tocar no paredão, ou então no cabaré, ou no meio da bagaceira. Eu vou beijar muita mulher. Vai! Ui! Ela sabe fazer, viu, negão? Olha aquele abraço, pessoal da área de som. Equipando seu carro com os melhores. Vai, negão! E vem de ré, ré, ré, ré. E vem de ré, ré, ré, ré. E vem de ré, ré, ré, ré. E vem de ré, ré, e vem de ré. E vem de ré, ré, ré. Senhor! Mercado do Povo Mirandiba e Carnalbeira da Penha informa a hora certa. 15 horas e 53 minutos. Na 87, a música não para. Não para. Não para. Sou caboclo do sertão. Só tenho amor. Pra eu e você. E aí, galera? Vamos juntos! Eu vou te levar onde canta o sabiá, onde a lua nos espia. Seu irmão, por que você não me disse, velho? Eu perdi um amigo e ganhei um cunhado. E se tudo der certo, ela ganha um namorado. Vai ter um burrai de dois apaixonados. E pra noite solta e voltei amarrado. Eu perdi um amigo e ganhei um cunhado. E se tudo der certo, ela ganha um namorado. Vai ter um burrai de dois apaixonados. E pra noite solta e voltei amarrado. Meu melhor amigo vai ser meu cunhado. E tá tudo em casa, não fica bolado. Não tem por que a gente brigar, tá, irmão? Eu te amo de qualquer jeito. Jorginho mostrando a polpa da bunda, um copo de caipe na mão. Chegou na rodinha, fez uma pergunta, alguém viu meu irmão? Quer dizer que meu melhor amigo então é seu irmão? Porque você não me contou antes, hein? Eu perdi um amigo e ganhei um cunhado. E se tudo der certo, ela ganha um namorado. Vai ter um com raiva e dois apaixonados. E pra noite solta e voltei amarrado. Eu perdi um amigo e ganhei um cunhado. E se tudo der certo, ela ganha um namorado. Vai ter um com raiva e dois apaixonados. E pra noite noite soube voltar. Balançou, balançou, vai! Dá tudo em casa, não fica bolado. Meu melhor amigo vai ser meu cunhado. Eu nunca imaginei isso, mas era tudo que eu queria. O amor da minha vida é o irmão juntinho. E que travessa que colou do rolê. Geral parou pra ver, tu de boca aberta. Meu Deus! A nossa rádio em Mirandiba é a trilha sonora da sua vida. Aqui, cada nota é uma emoção. Cada música é uma história. Sintonize e viva intensamente com a 87,9. Tanto contra essa vontade de ligar. Digitei seu número, mas tive que apagar. Escrevi te amo e desisti de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você botou ponto final. Eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você eu tô mal. Agora tô chorando sentado no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei, quem é o louco entre nós. Sucesso, Rafaela Santos. Musicão. Você botou um ponto final. Eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você eu tô mal. Agora tô chorando sentado no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei, quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei, quem é o louco entre nós? Eu não sei, A melhor de Mirandiba. Músicas selecionadas a dedo. A gente entrega. E é sucesso. É na hora que dá. É sempre corrido. Amor no quarto de ideia é igual dois fugitivos. A gente toca. A preferida de Mirandiba e região. Aqui você ouve as melhores. Do acaso bem marcado em cartas de tarô. Mirandiba. 87,9 MHz. A churrascaria Barriga Cheia em Mirandiba tem as melhores opções para o seu paladar. Venha apreciar o melhor self-service da região, com churrasco todos os dias. Na rua João Barbosa de Barros, número 63 Centro, ao lado do Banco Bradesco. Tisca entrega 87-996-28-8445. Churrascaria Barriga Cheia, de portas abertas de domingo a sexta, das 9 da manhã até meia-noite. Fresco, bom chimarrão. Comando, trago e mulher. É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer. O pão que quentinho você vai encontrar na panificadora Auxêncio. Pão quentinho todo dia, bolos e tortas você tem na panificadora Auxêncio. Lanches e salgados com mais qualidade é na panificadora Auxêncio, a mais completa da cidade. Só que na panificadora Auxêncio você tem pão quentinho às 5 da manhã e às 4 da tarde. A maior variedade em bolos, tortas, lanches e salgados. No centro de Mirandiba, Pernambuco, estamos localizados na rua Francisco de Carvalho Barros, número 1. Telefone 9-2000-9769. Acesse também o nosso Instagram, arroba Panificador Auxêncio. Farmácia Santa Isabel, aqui é o melhor lugar pra cuidar da sua saúde. Tem farmácia popular, bons profissionais, ela tem pra lhe atender. Os melhores medicamentos tem pra lhe oferecer. Bons profissionais, ela tem pra lhe atender. Farmácia Santa Isabel, ela espera por você. Farmácia Santa Isabel está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e pelo Governo Federal, que oferece gratuitamente medicamentos para hipertensão, diabetes, entre outros, e também absorventes, além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para colesterol, entre outros medicamentos, e fraldas geriátricas para pessoas com deficiência ou a partir de 60 anos. Só precisa trazer sua receita médica válida, seu CPF e documento com foto. Para absorventes é necessário a emissão de autorização no aplicativo ou site Meu SUS Digital. Farmácia Santa Isabel, na rua João de Barbosa, em frente aos Correios. Esperamos por você, Honorinha Pires e família. Mercado do Povo, com o melhor preço da região. Vendemos um grosso varejo. Temos frios, laticínios, peixe, charque de primeira. Carnes fresquinhas todos os dias. Frutas e verduras, cereais, utilidades para o lar, perfumaria, todos os tipos de bebidas e muito mais. E o povo todo tá falando, todo mundo indicando. Vai no Mercado do Povo, que o preço é bom demais. Diversidade, qualidade, preço baixo de verdade. Vai no Mercado do Povo, o preço me satisfaz. E menos alimentício, peixe, charque de primeira. Temos frutas e verduras e também tem cereal. Utilidade para o lar, perfumaria, vem povão. Vem pro Mercado do Povo, o melhor da região. Compra logo, vai, compra logo, vai. Vem pro Mercado do Povo, que o preço é bom demais. Compra logo, vai, compra logo, vai. Só no Mercado do Povo, seu dinheiro rende mais. Mercado do Povo, com o melhor preço da região. Mercado do Povo Mirandiba e Carnaubeira da Penha informa a hora certa. 16:06. 87,9. Vale a pena ouvir. Procurei e encontrei meu amor, minha cara metade. Me entreguei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno e quer ser meu par. Procure entender o que eu sei, você já não durmo. Sei voar, sonha me ver, yeah. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você, yeah, yeah. E vai valer a pena mudar essa cena e ver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. E quer ser meu par, procure entender o quê. E eu sem você já não durmo e nem sei voar. Sonha viver. Todo você. Yeah, yeah. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. Na melhor, 87,9 Mirandiba, Pernambuco. Eu não vou nem falar do beijo que encaixava no seu beijo, do jeito que nenhum vai encaixar. Vou nem falar de nós na cama, porque aí é covardia com qualquer um que cê fica. Eu tô saindo da sua vida, mas na sua boca ainda vou ficar. Na jardinha dos amigos, no almoço de domingo, alguém vai falar. FM Mirandiba. Eu já tava com adeus na ponta da minha língua. Aí seu beijo atravessa e atropela a despedida. E o adeus vira safadeza. E a mão que anda tchau já tá tirando a roupa inteira. E vai pro cama abaixo esse amor inacabado que não sai da saideira. Era pra terminar, mas terminou, foi no quarto. Eu na boca do erro, todo suado. Um casal de solteiro fazendo amor brigada. Vira safadez. A mão que ia dar tchau já tá tirando a roupa inteira. E vai pro cama abaixo esse amor inacabado que não sai da saideira. Era pra terminar, mas terminou, foi no quarto. Eu na boca do erro todo suado. O casal de solteiro fazendo Mercado do Povo Mirandiba e Carnaubeira da Penha informa a hora certa. 16:15. 87,9, a batida perfeita pro seu dia. Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente minar. Com as crianças pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um parto sofredor. Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Batida de gajo, dancei cumba e até maracatu, pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal, em Belém você quase passou mal, e eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um passo sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Você não gosta mais de mim. rádio, sintonize na sua preferida. Nova FM de Mirandiba. Eita, coração bem sofredor! Não tem paixão mais doída do que paixão de vaqueiro. Minha vaqueira, cabelo da cor de ouro, me dê um beijo com sabor de cajuína. No meu cavalo fui buscar o meu tesouro e galopei junto com a minha vaqueirinha. Vaqueirinha, és a rainha do vaqueiro cantador. Meus olhos pedem para ela ser só minha, e o meu coração só pede o teu amor. Vem com França, que a pegada é diferente. Pede a ela em sua casa um copo d'água, só pra saber o gosto da sua boquinha. Senti no copo um gostinho de pecado, eu fui fisgado pelo amor da vaqueirinha. Chore não, vaqueiro, ah meu Deus. Se o destino permitir nosso namoro, eu te prometo te amar eternamente. Vou escrever no bolso do gibão de couro que o papai do céu proteja o amor da gente. Oh, vaqueira marvada, menino! E quando for com ela pra festa de gado, no meio da pista vou fazer um juramento, que eu serei pra sempre o seu batisteira, e vou pedir a sua mão em casamento. Oh, minha vaqueira, casa com eu, vem! Minha vaqueira, cabelo da cor de ouro, me dê um beijo com sabor de cajuína. No meu cavalo fui buscar o meu tesouro e galopei junto com a minha vaqueirinha. No meu cavalo fui buscar o meu tesouro e galopei junto com a minha vaqueirinha. Galopei, galopei, galopei com segurança, galopei, galopei na pegada do França. Mercado do Povo Mirandiba e Carnaubeira da Penha informa a hora certa. 16:24. Várzea do Tiro sintoniza na 87 FM Mirandiba, Pernambuco. Se você tentaria entender o porquê dessa distância que surgiu entre eu e você. Seria assim, do jeito que foi pra mim. Eu teria escutado e não te magoado, enfim, cuidaria de mim. Mirandiba, a sua rádio preferida é aqui. Sintonize e deixe a boa música tomar conta do seu dia. Às 4 da manhã, hora da recaída, passei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tu tá bem. Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Que esqueci um valendo. É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo. Agora posso me declarar sua Priscila Sena. Às 4 da manhã, hora da recaída, passei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tu tá bem. E vi que tava acompanhado, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Te esqueci. Te esqueci, um valendo. É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci, um valendo. É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo. Esqueci de vez, agora posso me declarar sua ex. Esqueci de vez, agora posso me declarar sua ex. O Mercado do Povo 2 informa o prefixo da rádio mais ouvida da cidade. CYX 813, Rádio Nova FM 87,9, Mirandiba, Pernambuco. Atenção você de Mirandiba e região. A AgroSerra chegou com qualidade e economia em produtos agropecuários para você. São ferramentas agrícolas, materiais de irrigação, jardinagem e poda, motosserras, bombas para poços artesianos, tubos, cabos de energia, mangueiras, conexões e adubos em grão e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Francisco de Carvalho, Centro, Mirandiba. A Clínica Seacme, em Mirandiba, continua inovando. Além de laboratório, clínica com coleta em domicílio e resultados confiáveis e conveniada aos melhores laboratores de apoio do país, Álvaro Bebê e Dr. Mariconde, em São Paulo, temos diversas especialidades. Ortopedia e traumatologia com Dr. Marcelo Amaral, ginecologista e obstetrícia doutora Noila Denise, reumatologista e médico do trabalho com Dr. Jailson Santos, ultrassonografia e clínica médica com Dr. Dr. Manuel José da Silva, psicóloga e perita doutora Gracenilda de Moura, doutora Franci Mayra, realizando prevenção do câncer do útero, Dr. Francinaldo Galdino, biomédico analista, e temos telemedicina Quality Life, com várias especialidades médicas no conforto de sua casa. Acesse nosso site www.seacne.com.br ou chame nosso WhatsApp 87996417711. Chegando finalzinho de maio, e para você economizar mais ainda, é no Pajeú Auto Serviço. Confira: bacon Dali, o quilo R$22,99. Biscoito Fortaleza Creme Craque, 330 gramas, R$4,79. Biscoito Sof Maria, 330 gramas, R$2,98. Caixa térmica Mó, 34 litros, R$79,98. Carne moída Forte Boi, 500 gramas, R$5,89. Shark DT Suprema, 400 gramas, R$11,99. Dezenas de itens em promoção para você economizar no Pajeú Auto Serviço. Promoção válida até o dia 26 de maio. Corra, aproveite, porque aqui é promoção de verdade para você. Pajeú Auto Serviço. A qualidade é sem igual. Medicamentos e remédios pra você se cuidar. No balcão, um sorriso e bom atendimento encontrar. Preço baixo e economia, venha conferir e aproveitar. Nossa farmácia é o lugar certo para se cuidar. Temos tudo que você precisa, dos genéricos aos de marca. Na farmácia Cantarelli, sua saúde está em nossa guarda. Farmácia Cantarelli, sua saúde está em nossa guarda. Farmácia Cantarelli, sua saúde em primeiro lugar. Aproveite sem hesitar. Na farmácia Cantarelli, você sempre vai se encantar. Farmácia Cantarelli, Rua João Barbosa, no centro de Mirandiba. Organização Dona Auxiliadora e Família. 9 FM Mirandiba, contagiando você com os melhores sucessos. Falando de amor. Enquanto eu ficava em casa te esperando, você saía com outra no meu lugar. Não venha me falar de tudo que passou. A gente era só cama e nunca teve amor. Não quero nem lembrar de tudo que passei. Das noites em claro que por você chorei. Agora é passado, já te superei. Você foi só mais um, não passa de um mês. Amor que não vingou. Alguém que só me magoou. Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou. Um ex-amor que não vingou. Alguém que só me magoou. Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou. Para o chifre que é só pedrado. Enquanto eu ficava em casa te esperando, você saía com outra no meu lugar. Não venha me falar de tudo que passou. A gente era só cama e nunca teve amor. Não quero nem lembrar de tudo que passei. Das noites em claro que por você chorei. Agora passado, já te superei. Você foi só mais um, não passa de um mês. Amor que não vingou. Alguém que só me magoou. Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou. Você não foi capaz de me amar. Então segue a sua vida. Eu tô sofrendo mais. Mercado do Povo Mirandiba e Carnaubeira da Penha informa a hora certa. 16:37. Em Mirandiba FM, a energia positiva está sempre no ar. Deixe-se contagiar pela vibe boa e curta conosco os melhores momentos da música. Com esse cara a gente vai rir, botar um sorriso de orelha a orelha e receber um cara foda. Com vocês, Tato Palamansa! Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não sai, daqui não me move. Tenho certeza que é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Eu sei esse tempo pra recomeçar. Ah, ah, ah. E aí? Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Ah, mas eu tô indo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Ah, ah, ah. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar ao lado do Tato sempre. Não chame mais. Não chame mais. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei, passei, é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razão pra cantar. Vamos, Gargalhão! Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Vem de novo, vem! Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Como é que é? Mais bonito eu sou. Agradeço por poder. Vamos que vamos, Marinha. 87,9, a sua melhor companhia. Seu Mano Walter, falando de amor. Vou te amar, sei que vou te amar para sempre. Estarei sempre ao seu lado, seremos eternos namorados. Eu te juro, vou te encher de amor, te guardar no pensamento, aproveitar contigo os melhores momentos, agora, no presente e futuro. Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em mim.